tanto medo de dar e medo de ser amado, mas o mundo sem amar tem um sabor tão amargo. Vive a loucura, a paixão desesperada, acredita na ternura de uma vida apaixonada. Não me quero iludir, mas o meu coração sente que no teu doce sorrir esse teu olhar não mente. Não me quero iludir, mas o meu coração sente que no teu doce sorrir esse teu olhar não mente. Vem de novo de mão dada fazer amor quando calha, nos teus beijos sou amada, sou gigante, sou migalha. No amor tudo acontece, quando o desejo é sentido, até o sol amanhece mais brilhante e divertido. Não me quero iludir, mas o meu coração sente que no teu doce sorrir esse teu olhar não mente. Não me quero iludir, mas o meu coração sente que no teu doce sorrir esse teu olhar não mente. Mas o meu coração sente que no teu doce sorrir